Saúde é o tema. Olá, ouvintes das rádios universitárias FM e 9.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. A promoção à saúde e qualidade de vida no trabalho vem sendo uma política importante na administração de empresas nos últimos anos. Substituindo os antigos recursos humanos, os departamentos de qualidade de vida se preocupam cada vez mais com a saúde psicológica do trabalhador, além da já monitorada saúde física. No Saúde é o Tema de hoje, falaremos sobre como a saúde e qualidade de vida no trabalho vai muito além de exames médicos periódicos e leva em conta as necessidades e satisfações pessoais dos empregados. Eu sou Isabela Cavalcante, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe desta conversa ao vivo aqui no YouTube, envie sua pergunta, interaja com a gente. Nesta edição de Saúde é o Tema, sobre promoção à saúde e qualidade de vida no trabalho, vamos conversar com a especialista em voz e docente associada do Departamento de Fonoaudiologia da UFPE, Ana Nery Araújo. Seja bem-vinda, Nery. Obrigada. E convidamos para a conversa também a biomédica sanitarista e coordenadora de qualidade de vida da UFPE, Rafaela Cavalcante. Seja bem-vinda, Rafaela. Obrigada, Isabela. Acho importante, antes de começarmos a falar sobre qualidade de vida no trabalho, definir o que é qualidade de vida. Rafaela, você pode, por favor, definir o que é qualidade de vida? Bom, Isabela, assim, quando eu gosto de falar de qualidade de vida, eu acho que está muito ligada à promoção à saúde, sabe? E aí eu acho que quando a gente fala de qualidade de vida, seja ela no trabalho ou onde for, a gente está sempre associando, pelo menos na minha percepção, promoção à saúde e qualidade de vida. E quando a gente fala de promoção à saúde, eu acho que é promoção de bem-estar. Para a gente ter qualidade de vida, né, a gente precisa primeiro fazer promoção à saúde. E aí o que seria, na minha concepção, assim, na concepção, promoção à saúde, né? É quando a gente consegue fazer empoderamento. Eu gosto de falar muito que é empoderamento, assim, das pessoas de conseguirem produzir para si bem-estar. E isso pode envolver diversas ações, como, por exemplo, as mais clássicas, né? Hábitos saudáveis de alimentação, atividade física. Então, por exemplo, quando eu consigo fazer atividade física 3 vezes na semana, eu consigo prevenir ou promover saúde e evitar várias doenças, inclusive o adoecimento mental também, né? E a partir disso, eu também trago para mim bem-estar, qualidade de vida. Mas essa qualidade de vida, ela também perpassa por várias coisas, né? Quando a gente vai trazer esse entendimento de qualidade de vida dentro para o contexto do trabalho é uma coisa. É como o trabalho pode ser promotor do bem-estar. Mas eu preciso de qualidade de vida em todos os meus setores de vida, digamos assim, né? E aí é muito importante também nesse contexto pensar o que é saúde hoje em dia, né? Porque quando a gente fala em saúde, a gente tem que pensar que saúde é ter acesso à moradia com qualidade, é ter acesso à renda de qualidade, é ter acesso a bem-estar, a serviços, a lazer, a bens. Então, assim, eu não penso qualidade de vida sem ter saúde. Para eu ter saúde, eu preciso promover. Então, para poder fazer isso, eu preciso pensar dessa forma ampliada, assim, que hoje em dia a gente chama de determinação social em saúde, né? Não adianta eu ter o melhor salário do mundo se eu não consigo garantir acesso a lazer, por exemplo. Ou não adianta eu morar bem, digamos assim, mas não ter acesso a uma renda que me dá condições de viver e não só sobreviver. E tudo isso vai gerando uma qualidade de vida de forma geral, né? E aí, dentro do contexto do trabalho que a universidade está tentando fazer, é trazer esse bem-estar e promover esse bem-estar antes do adoecimento dentro da universidade. Entendi. Professora Naneri, a gente... A voz é algo que a gente, não necessariamente a gente pensa nela o tempo todo, apesar de a gente usar a voz o tempo todo. Qual a relação da qualidade de vida com a voz, com a comunicação? Bom, eu queria só acrescentar mais um pouquinho ao que a Rafaela também explanou sobre a questão da qualidade de vida, que é esse cuidar de si mesmo, né? Mas se a gente pensar nessa qualidade de vida e na perspectiva da vida do adulto, a gente vê o quanto na nossa vida adulta nós estamos inseridos dentro do contexto do trabalho. Porque o mundo do adulto é um mundo em que o trabalho ele toma conta normalmente de, sei lá, eu acho pelo menos 60% da nossa vida. Então, pensar na qualidade de vida implica em questões que estão ligadas a esse cuidar que a Rafaela falou da saúde, enquanto eu, enquanto indivíduo, eu cuido de mim mesma, eu promovo coisas que possam melhorar a minha vida, a minha saúde física, a minha saúde mental, mas também está muito relacionada a esse entorno ao qual eu estou inserido. E a gente está vivendo um mundo, uma sociedade para o adulto de muitas demandas. Então, muitas vezes, os adoecimentos físicos e mentais estão relacionados à forma como a gente está no mundo e à forma como a gente está no trabalho. Né? Então, acho que a Rafaela já apontou um pouquinho disso aí, né, Rafa? Uhum. Nessa questão do mundo do trabalho. E aí, falando um pouquinho o que Isabela me coloca sobre a questão da comunicação. Então, a comunicação é um eixo extremamente importante na nossa vida, né? A partir da nossa comunicação, nós interagimos com as pessoas, nós expressamos o que nós sentimos, o que nós queremos, toda a nossa elaboração mental, cognitiva, emocional, ela é feita através da nossa comunicação e dentro dessa comunicação, a nossa voz. Então, muitas vezes, o adoecimento em função de uma realidade que não está boa na nossa vida, do ponto de vista do mundo do trabalho, por exemplo, que eu acho que a gente vai fazer esse foco aqui, né? Que é a questão da saúde e da perspectiva da promoção da saúde na perspectiva do mundo do trabalho, muitas vezes é através da voz e da fala que isso se expressa. Então, muitas vezes, o adoecimento ou a não qualidade de vida, ela está presente e ela se expressa pela dificuldade das pessoas se expressarem, ou as pessoas ficam mais caladas, ou elas têm alguma alteração na sua qualidade vocal, como um canal onde esse incômodo ou esse adoecimento aparece primeiro. Então, se a gente pensar, por exemplo, na época da pandemia, em que a gente ficou isolados, todos ficaram isolados, e dentro da universidade os professores tiveram que dar aulas online, foi uma sobrecarga, foi um aspecto que impactou muito na qualidade de vida, porque foi uma realidade absolutamente nova que a gente teve, onde a gente tinha que ter o domínio da tecnologia, o domínio de passar um conteúdo online, fazer a conexão com esse aluno e viver o medo da COVID. Então, isso foi um aspecto onde uma realidade social, uma realidade de saúde, impactou na realidade do trabalho das pessoas adultas, na vida do professor e nessa comunicação, levando muitas vezes a alguns adoecimentos. Então, eu acho que assim, a voz ela é muito importante, porque ela é onde a gente expressa nossa emoção, a nossa alegria, os nossos sentimentos. E esse canal, quando ele está com algum problema, bloqueado ou está com alguma dificuldade, isso vai interferir e pode gerar um adoecimento. Muito importante. Ana Rafaela, aproveitando a fala da professora Ana, quais são os sinais ou sintomas que o profissional ele apresenta quando tem algum desconforto na empresa ou no início ali, de uma doença ocupacional, de um estresse, algo que seja um sinal de alerta para que está acontecendo algum adoecimento ocupacional? Oi, Isabela, antes de eu falar, eu posso só complementar um pouquinho a fala da professora? Com certeza. É que, assim, eu acho que ela falando essa questão do trabalho, acho que hoje em dia a gente tem que pensar muito o que é que a gente tem como trabalho, sabe? Que existe uma precarização muito grande do trabalho, dos ambientes de trabalho em si mesmo também, que está muito focado na produtividade. Então, eu só quero produzir, eu quero produção, e não foca na questão do trabalhador em si. E não entende que o espaço de trabalho e o trabalho ele é um promotor de bem-estar. E tem que ser um promotor de saúde, o espaço tem que ser um promotor de bem-estar. E é o que a gente encontra na maioria dos locais, é essa precarização dos espaços de trabalho. Algumas empresas até inovam, né, nessa questão de ter espaços colaborativos, de ter espaços que o pessoal pode parar um momento do dia e vai ali, brinca de uma coisa, joga videogame, tem espaços de conversa e tal. E na maioria dos espaços a gente não tem isso. Então, ainda assim, é muito aquela visão organizativa do trabalho, que o trabalho ele é precário e visa a produtividade e ele ser um promotor de bem-estar. Aí os sintomas começam a aparecer, né? Eu vou dar um exemplo meu. Por exemplo, eu trabalho 13 horas todos os dias. Eu pego de 8 até as 5 em um local e vou trabalhar de 6:30 até as 9:30 em outro local. Então, assim, os sintomas eles são gritantes. A concentração você começa a perder. Isso vai te deixando estressado. A fadiga, o mal-estar, o cansaço físico mesmo. Às vezes o corpo dá esses sinais, sabe? Assim, e aí você tem que ir procurando formas de tentar identificando isso de forma precoce, digamos assim, tá? Eu vou continuar dando o meu exemplo. O ano passado, no final do ano, eu precisei procurar ajuda médica porque eu estava ficando muito estressada porque minha capacidade de concentração e de produtividade, ela tinha caído muito. Eu não conseguia mais me concentrar, eu esquecia tudo, eu ia levar um negócio aqui agora, já, quando eu chegava ali, eu já tinha esquecido. E isso estava me deixando irritada e me deixando mal. Aí, quando eu procurei o médico, procurei ajuda e tal, não sei o quê, não, porque você tem TDAH, todo mundo dizia assim, não, você tem TDAH e você não consegue se concentrar porque você é hiperativo e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, era só cansaço. E aí os sinais, eles foram aparecendo para mim, sabe? Eles vão dando esses sinais, assim. E aí, se eu não tivesse cuidado de forma precoce, eu poderia ter adquirido uma depressão. Porque vai gerando uma cascata de ações, né? Eu começo a ficar cansada, que eu começo a ficar esquecida, e aí eu não consigo mais produzir no trabalho. E isso vai me deixando depressiva, porque eu sei que eu produzi antes, não produzo mais. E vai gerando uma cascata. Então, eu procurei ajudar ontem porque eu consegui identificar os meus sinais. E aí, também acho que é um processo muito pessoal de cada um conseguir identificar esses sinais, assim, também, sabe? Mas, de modo geral, cansaço, fadiga, estresse, irritabilidade são sinais comuns, assim, sabe? E eu posso até complementar isso que a Rafaela também falou. Se a gente pensar na perspectiva, por exemplo, do professor, vai aparecer também a rouquidão, o cansaço ao falar, a boca seca, dificuldades respiratórias, não é? Assim, ele não consegue coordenar bem em função dessa sobrecarga que tem, né? São formas de expressão desse adoecimento. Aí, Rafa, isso tudo que você falou, eu fico pensando, eu posso falar um pouquinho, Isabela, continuar? Claro, pode ficar à vontade. Essa dobradinha aqui com o Rafa. Pode ficar à vontade. Ela está trazendo, eu fico pensando assim, no mundo do trabalho, a gente tem que pensar fatores como a organização do trabalho, não é? Que eu acho que, assim, como é que a gente está sendo exigido nessa organização? Às vezes, a organização do trabalho é que está impactando, né? A forma como você está gerenciando o seu tempo e que você também tem essa sobrecarga. O ambiente de trabalho, muitas vezes, a condição que a gente tem de ambiente de trabalho não ajuda nessa qualidade de vida. Às vezes, é um ar-condicionado que não está funcionando, uma sala quente, uma sala abafada, um equipamento que não funciona e que lhe estressa, que você tem que dar uma aula, né? Eu pensando na realidade do professor, mas na realidade dos profissionais técnicos também, dentro da instituição, né? Já que a gente está falando do mundo do trabalho. As próprias cobranças de demandas que você tem que atender, elas podem ser geradoras desse estresse. E outro fator que eu acho que a Rafa vai concordar que é muito importante é a questão das relações interpessoais. Então, muitas vezes, as relações interpessoais, elas são um fator que ele pode impactar positivamente, e eu acredito muito que é importante nos programas de saúde, de qualidade de vida no trabalho, trabalhar essas relações entre as pessoas que podem ser produtivas e podem ser acolhedoras e podem ser construtivas, mas também podem dificultar e gerar muita angústia e muito adoecimento entre as pessoas. Então, eu acho que esses três aspectos, a organização do trabalho, o ambiente do trabalho, né, e as relações interpessoais são fatores que interferem muito nesses sintomas, como você pediu aí, Rafa, para descrever. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, até nessa fala de Rafa, ela trabalha o dia inteiro, é muito interessante que no mundo moderno hoje, a gente não tem essa separação entre vida pessoal e vida profissional. E agora, com a internet, depois da Covid, então, o computador é ligado o tempo inteiro, o celular é ligado o tempo inteiro, parece que você não se desliga, né, Rafa? Sim. E queixas das pessoas, é isso. E a gente vê isso na realidade do professor. Então, a gente não tem hora, né? Então, às vezes, 6 horas da manhã, tem alguém mandando uma mensagem, um aluno pedindo um trabalho, na hora do almoço, aí faz reunião na hora do almoço, aí entra numa reunião de noite, aí de noite vem coisa para você responder, e óbvio que é isso, que não é só do professor. Então, eu acho que isso também impacta na qualidade de vida, no trabalho, essa questão dessa falta de separação. Então, o que é a minha vida pessoal e o que é a minha vida profissional? Fica tudo tão misturado. E, inclusive, as pessoas, às vezes, elas acham que isso aqui é bonito, né? Existe até uma certa valorização das pessoas. Ah, eu estou ligada 24 horas, eu sou trabalho. Eu sinto que, às vezes, quando a gente diz assim, não, mas olha, sábado, domingo, eu não faço isso. Ah, mas como? Ah, não, eu... Então, meio que um orgulho de dizer assim, eu trabalho 24 horas. E quando a gente vê que isso, eu acho que gera mais todo esse adoecimento. Entendeu, Isabela? Quer complementar uma coisa, Rafa? Queria. Pode falar. É porque, assim, quando ela trouxe esses três pontos, né, que não é só a questão da organização em geral, assim, mas, por exemplo, as condições de trabalho, que é se tem um ar-condicionado, se tem uma cadeira certa, se tem uma mesa correta e tal. E aí, já falando dentro do contexto da universidade, hoje em dia, ela vê o setor de qualidade de vida, né? Ela vê a qualidade de vida no trabalho com a teoria de Mário César Ferreira, que é o principal pesquisador que fala sobre trabalho, saindo dessa visão hegemônica, daquela visão da visão da produtividade, pensando na visão de que o trabalho é um promotor de bem-estar. E aí ele divide, didaticamente falando, em dimensões, que são essa, praticamente são essas dimensões que a professora Ana falou aí, que é condições de trabalho, que é se a gente tem estrutura correta, né? Cadeira, ar-condicionado, se trabalha no calor, se não trabalha. A organização no trabalho, assim, do setor, da estrutura organizativa mesmo do trabalho. E tem dois que são, acho que são os principais, que é como ela, que a pandemia deu uma piorada nisso, que são as relações socioprofissionais. Essa questão da relação. Dia desse eu estava conversando com as pessoas do trabalho, por exemplo, antes da pandemia, a gente saía do trabalho na sexta-feira à noite, todo mundo junto, ia beber alguma coisa, ia jogar alguma coisa, ia brincar e tal, não sei o quê. Hoje, depois da pandemia, não, todo mundo chega, faz o seu, quer ir embora. Sabe, assim, a gente perdeu essa questão das relações. Eu acho que perdeu muito com a questão da pandemia. Eu entrei na universidade na pandemia, dentro de casa. Eu só vim viver a universidade como trabalhadora, porque como estudante já tem muitos anos, mas como trabalhadora, uns 3 anos depois, quase 3 anos depois. E a questão do reconhecimento e crescimento profissional também é uma dimensão que Ferreira trabalha, que quando a gente faz estudos e pesquisas, é uma das principais dimensões que mostra lá, né, que são dimensões que não promovem o bem-estar dentro do ambiente do trabalho. Há uma diferença gritante, assim. E a questão do elo trabalho-vida social, que é como a gente, assim, né? A gente não separa, mas deve... E também, às vezes, não dá para separar. Eu sou professora, então eu acordei de manhã com mensagem de alunos cobrando a nota. Eu falei, minha gente, se acalma, a nota só vai sair mais tarde e pronto, assim, sabe? Fica difícil dar essa separada e é super importante, como a professora Ana, começar a dar uma desligada. Assim, não, eu só trabalho de segunda a sexta, sábado e domingo é meu dia de lazer e as demandas ficam para lá, porque o corpo vai te dar os sinais do cansaço e do estresse e, assim, você precisa saber identificar isso, sabe? E pôr limite também. O trabalho do professor realmente é um trabalho muito autônomo. E corrido, e às vezes não há essa separação entre vida pessoal e vida profissional. Mas o que é que as empresas podem fazer para aumentar a qualidade de vida no ambiente de trabalho? Então, elas podem fazer ações que, como eu falei logo no comecinho, que promovam saúde. Porque promover saúde é empoderar o ser humano a saber cuidar de si de uma forma generalizada, que ele previne várias outras doenças e adoecimentos, né? Inclusive mentais, que saúde não é só biológico, mas... E aí eu posso falar mais do contexto da universidade, que a universidade criou uma coordenação específica para isso, foi a coordenação de qualidade de vida, como eu estava te explicando, né? Que é uma coordenação que está dentro da diretoria de qualidade de vida. E essa coordenação ela foi criada para começar a pensar projetos e ações mais específicas dentro do contexto de qualidade do trabalho na universidade por servidores, para a comunidade em geral, em si. E aí o que a gente tem feito como figura pública, né? A gente primeiro criou uma política de promoção à saúde e qualidade de vida no trabalho. Essa política ela gerou uma resolução, existe todo um texto que direciona diretrizes, eixos de trabalho, os objetivos e tal. E dentro dessa política foi previsto um programa, que é aquele, o programa já é após a questão de como eu vou articular para fazer essa política dar certo e funcionar, né? E aí dentro desse programa, que chama Programa Fluir com a Vida, a gente pode ir criando projetos e ações. Então, as empresas podem ir criando projetos e ações que visem essa questão da promoção da saúde e qualidade de vida no trabalho. Como a gente fez uma pesquisa antes, que usou, inclusive, a metodologia de Mário César Ferreira, para entender o que é que adoecia os servidores, ou o que trazia mal-estar dentro do ambiente de trabalho, a gente foi criando projetos de promoção à saúde, literalmente. Então, um dos nossos projetos é um projeto chamado Roda de Conversa, que é um projeto que acontece todo mês. Inclusive, tem uma roda de conversa hoje à tarde sobre comunicação não violenta lá no CCN. E é aberto para todo mundo, servidor, aluno e comunidade externa. Então, na roda de conversa, a gente usa filmes. Normalmente, a gente usa filmes. A gente quer falar sobre Novembro Azul, por exemplo. Aí, usa uma temática, um filme que traga a temática e eu possa fazer uma roda de discussão. Quero falar sobre saúde mental, a gente já usou Divertidamente, que é um filme bem famoso, que é de criança, mas não é, né, assim. E tem outro projeto que a gente chama Terceiramente, que é um projeto que visa mais ações, práticas integrativas, ações de atividade física, ações pontuais de oficinas que promovam o bem-estar. E aí o Terceiramente, ele traz mais a questão de aulas de pilates funcional e mobilidade e alongamento. Porque a grande maioria das pessoas fazem o básico, academia. Então, quando eu trago pilates, quando eu trago alongamento, que eu conheço o meu corpo, quando eu trago uma oficina que vai trabalhar mandala, quando eu trago uma oficina que vai trabalhar aromaterapia. Então, eu vou trabalhando essa questão complementar, né? Porque o básico é uma galera já está acostumada a fazer, que é academia e tal. Então, dentro das organizações, eles podem fazer isso, criar projetos e ações que visem essa questão da promoção. Mas não dá para fazer nada disso sem entender o que é que primeiro causa o mal-estar dentro da organização. Seja ela uma organização pública ou uma organização privada, né? E a gente pretende fazer mais coisas, mas assim, devagar, né? Porque sem abraçar o mundo de uma vez. Isabela, eu acho que foi um avanço muito grande a universidade criar esse, todos esses setores, né? Tudo isso que Rafa falou agora. Eu acho que é pensar realmente nessa qualidade. E eu acho que o grande start, como ela falou, foi a pesquisa que foi feita. Porque aí você vai levantar das próprias pessoas quais são as suas necessidades. O que é que eu posso acrescentar isso aí? A gente tem um programa de promoção, é o PPSV, o Programa de Promoção à Saúde Vocal do Servidor. Esse programa, ele é um programa que ele atende aos servidores que têm queixas de voz associadas ao uso que ele faz da voz profissionalmente. Então, os problemas de voz, eles podem ser por vários motivos. Mas as alterações vocais relacionadas ao trabalho, essas precisam ser vistas dentro da dimensão de modificação do trabalho. É alguma coisa que está acontecendo ali. Então, esse programa, ele acontece a partir da demanda de servidores. A gente atende mais professores dentro da categoria de servidores, professores, porque são aqueles que usam mais. Então, a gente tem a clínica de fonoaudiologia, professor Fábio Lessa, que funciona, ela é aqui dentro do departamento de fonoaudiologia, e a gente atende professores da universidade que estão com problema de voz. Então, a gente faz todo o acompanhamento, avaliação, entrevista, encaminhamento para o otorrino, diagnóstico, orientação sobre os cuidados que tem que ter com a voz e faz também a parte de reabilitação nos casos onde esse professor já tem uma alteração vocal instalada por alguma patologia, um nódulo vocal, um pólipo, etc. E a gente, em alguns momentos, a gente também já fez aqui na universidade, no acolhimento aos professores, palestras onde a gente fala um pouco sobre os cuidados da voz, sobre como usar melhor a voz em sala de aula. Já fizemos ações no CAVE, com os professores do CAVE, que foi assim, bem interessante. Oficinas com grupos de professores, onde a gente trabalhou técnicas, exercícios, falamos sobre saúde vocal, sobre os cuidados com a voz, para que eles pudessem ter um resultado mais positivo. Então, esse programa de promoção à saúde vocal, ele é um programa dentro do NAIS, que é o Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor, e isso tudo está vinculado à PROGEP, né? Quer dizer, a gente tá com tudo isso integrado. E eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que, assim, cuidar e não ter uma ação só paliativa, né? Então, a gente pensa muito assim, eu acho que quando o Rafa traz essas ações continuadas que acontecem ao longo do ano em vários aspectos, é esse cuidado da gente não fazer ações só pontuais, mas a gente está o tempo inteiro refletindo e tentando melhorar o dia a dia, porque uma coisa que esse livro do Mário, né, César, que a gente usa como norteador, é que ele fala muito que as ações de promoção à saúde, elas não podem ser ações que ele chama até de ofurô corporativo, que é aquele momento assim, a pessoa, o caos está instalado, a qualidade de vida é ruim, as relações de trabalho estão ruins, a organização está péssima. Mas tem aquele único dia em que se faz uma ação e que a pessoa se sente bem. Não, a proposta sempre é ouvir esse servidor, né, como ela trouxe, fazer várias ações integradas que possam melhorar essa qualidade, para que a gente possa fazer uma modificação onde a própria pessoa ela se envolva com o processo. Porque isso é muito importante a gente falar. Não adianta a unidade de qualidade de vida, a projeto, fazer ações, pode fazer mil ações, se não houver um investimento pessoal de cada pessoa para a sua saúde, porque senão fica aquela coisa, como se a obrigação estivesse na instituição de promover. Ah, mas promova. Mas como é que eu estou me vendo nesse processo? Será que eu estou envolvido? Será que eu estou validando? Será que eu estou gerando modificações de comportamento? Porque senão não funciona. Quer dizer, nem ações isoladas são produtivas e nem ações em que a própria pessoa ela não esteja inteira e querendo transformar a sua realidade. Tá? Então, acho que assim, isso é muito importante. Eu acho que a gente tem avançado isso. Eu já participei de uma roda de conversa dessa. Foi ótimo, assim, eu fiquei super feliz. Onde deu-se voz para as pessoas falarem sobre os seus sentimentos, sobre as dificuldades que eram no seu espaço de trabalho. Então, isso é produtivo, né? Até um espaço onde as pessoas possam falar e dizer assim, certo, mas e aí? Como é que a gente pode mudar? Qual é a parte que eu faço? Porque senão a gente fica muito... As pessoas às vezes podem ficar num discurso assim, ah, aqui está o problema, pronto, agora eu quero que vocês resolvam. Então, se a gente consegue essa parceria, se a gente consegue esse envolvimento, seja no trabalho do professor especificamente para a questão da voz, tem que existir todo o envolvimento, seja nas questões da saúde mental, seja no que Rafa traz desses cuidados com o corpo, de fazer alguma coisa em prol de cada pessoa. Né? Então, eu acredito muito nisso. Hoje, o Saúde é o Tema fala sobre a promoção em saúde de qualidade de vida no trabalho. Recebemos a especialista em voz e docente associada do Departamento de Fonoaudiologia da UFPE, Ana Nery Araújo. E também a biomédica, sanitarista e coordenadora da Diretoria de Qualidade de Vida da UFPE, Rafaela Cavalcanti. Vocês falaram bastante sobre como o ambiente de trabalho, juntamente com os funcionários, pode ser bastante produtivo para esse aumento da qualidade de vida. Então, a responsabilidade não só é da empresa, me parece. A responsabilidade parece que também é do funcionário. Então, como é feita essa conscientização? Os trabalhos sobre como a educação ela pode contribuir para a promoção da saúde na qualidade de vida no trabalho, né? Eu vou fazer só uma correção, Isabela, que eu estou como coordenadora da coordenação do qualidade de vida. A diretoria tem a diretora que é Germana. E aí, isso é uma das coisas importantes da promoção à saúde, assim, porque a promoção à saúde é empoderamento, mas existe uma corresponsabilização. Eu não posso me responsabilizar sozinha como organização pelo bem-estar do servidor. Se eu estou oferecendo ao servidor uma atividade, uma ação, um projeto, um programa e tal, tem que existir essa corresponsabilização dele também de querer esse cuidado. E aí é um trabalho muito de formiguinha, eu acho mesmo, assim, dos projetos, sabe? Assim, já teve rodas de conversa que só foi uma pessoa. Mas a gente gosta sempre de pensar que aquela pessoa que foi aquela pessoa que entendeu que aquilo ali podia ajudar e que queria estar ali, que vai servir como uma formiguinha e disseminar as informações, assim. Mas acho também que cabe muito à instituição também trabalhar ainda essa questão da educação em saúde e da divulgação. Essa questão da comunicação é um problema sério ainda dentro da universidade, assim, sabe? Da gente não conseguir fazer as coisas chegarem às pessoas. Ou chegam, mas as pessoas não conseguem absorver e dar aquela importância, assim, sabe? Mas a gente tem que trabalhar muito essa questão de produzir informação como aqui o podcast, que as pessoas possam vir, entendam da importância, levar isso mais de forma íntima para dentro dos setores, de forma mais individual, assim, sabe? Também chegar para os setores e perguntar o que é que eles querem, o que é que eles entendem que não pode trazer ações de qualidade de vida dentro do setor. A roda de conversa hoje, ela saiu da demanda do setor. E aí a gente abriu para a universidade inteira, mas o setor que chegou e pediu. Então, assim, ele identificou aquela necessidade. Tem que existir essa corresponsabilização dos dois, assim. Porque senão eu posso oferecer todas as ações do mundo. Se a galera não quiser, não vai adiantar de muita coisa, assim. Mas eu também só posso também... Eu preciso entender o que é que a galera quer. O que é que o servidor quer, sabe? E aí tem que chegar mais perto, assim. eu posso complementar nessa reflexão do que a gente está disparando aqui, né? Da corresponsabilidade, como o Rafa falou. E eu acho que, assim, existe uma cultura também nas pessoas de muito não se prevenir, mas de trabalhar quando a coisa já está instalada, né? Isso a gente vê demais. Então, muitas vezes, algumas doenças, elas acontecem por falta de todo o cuidado com si, por falta de você olhar para você e cuidar da sua saúde. Então, as pessoas terminam só olhando quando o adoecimento já está instalado, quando a alteração já está instalada. É difícil a gente ter esse olhar para a promoção. É muito... E para a prevenção. É muito uma coisa assim, quando já está com um problema, é que há o interesse de se fazer. E eu acho que isso é uma coisa que está mudando. Eu penso muito que as ações, elas não vão atingir todos. Mas é o que se atingir uma pessoa, duas, a gente já fica feliz. Porque aquela pessoa que eu consigo conscientizar, que eu consigo modificar, que eu consigo tocar a partir de uma ação de promoção, ela pode ser um multiplicador. A gente fez ela parar, ela pensar, e ela pode levar isso para o seu ambiente de trabalho, para os seus colegas de trabalho. Quantas vezes a gente não já fez aqui ações com professores, de roda, de oficina, de voz, ou atendimento clínico, e depois chega um outro e chega um outro dizendo, olha, eu soube por fulana adorou o trabalho que fez aí, melhorou muito a atividade dele de sala de aula, eu queria fazer também. E a gente fica super feliz, porque é essa coisa de formiguinha, né? Do quanto a gente vai impactar. Entendendo isso, que as pessoas, às vezes, elas só se cuidam quando já está com alguma questão bem definida. E essa questão da comunicação, né, que a gente aqui também está tratando sobre o adoecimento, muitas vezes a comunicação, que eu acho que é a roda que vai ter hoje de tarde, comunicação não violenta, é uma teoria já bastante antiga, mas que agora está chegando, ela traz muito essa reflexão com o impacto que a forma como a gente fala, o quanto a comunicação, quando é violenta, ela pode adoecer as pessoas que estão perto. Então, se a gente pensar no ambiente de trabalho, eu acho que é uma temática que, se a gente fizer mil vezes, vai ser benéfica para que a gente possa melhorar essa comunicação, para que ela seja mais afetiva, uma comunicação mais linkada em aceitar o outro, em entender o outro, em trocar com o outro e ouvir o que o outro tem a dizer. Então, acho que esse eixo, se a gente pensar na qualidade de vida no trabalho, nas relações socioprofissionais, interpessoas, seja entre docentes e discentes, seja entre técnicos e docentes, no próprio ambiente da universidade, eu acho que é fundamental para que a gente melhore a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, a gente melhorar essa forma de comunicação, né? Eu acho que esse tema aí da comunicação não violenta, pode ser até, eu já estou dando aqui uma sugestão para a Rádio Paulo Freire fazer e trazer isso para cá, porque eu acho que, e aí para a Rafa, quanto mais, infelizmente hoje eu não vou poder participar, já fiquei, queria muito ir, mas a gente tem outro, eu tenho outra atividade hoje. E eu acho que isso também é um caminho importante para a gente pensar a questão da qualidade de vida no trabalho, da saúde, né? Passando pela comunicação. Porque nós somos seres sociáveis, nós somos seres que interagem pela comunicação. Essa comunicação pode ser afetiva, acolhedora, suave, ou pode ser agressiva, ou pode ser violenta, pode ser castradora, pode ser... Então, ela pode ser muitas coisas. Então, acho que é um eixo muito importante para a saúde das pessoas. Chegou uma pergunta aqui da Camila Sá. Ela diz, bom dia para todo mundo. Como o profissional de fonoaudiologia pode atuar na manutenção da qualidade de vida, no caso da voz dos trabalhadores que passam a lidar com limitações na comunicação vocal? Pergunta bem interessante, né? Os problemas relacionados à voz na perspectiva da saúde do trabalho são denominados distúrbios vocais relacionados ao trabalho. Quando a gente tem um trabalhador que tem essa limitação, a primeira coisa que a gente tem é conhecer a história dele, fazer uma entrevista, ele precisa fazer um atendimento fonoaudiológico, a gente vai levantar a história da alteração vocal, a gente vai identificar o quanto essa alteração vocal está relacionada à sua atividade laboral e, estabelecendo-se assim a relação nexo-causal, fazer uma avaliação. E aí, obviamente, essa pessoa, dependendo da gravidade da alteração vocal que ela tem, ela pode ser afastada do trabalho durante um tempo, ou ela pode ser adaptada para outro setor, ou ela pode fazer terapia fonoaudiológica para que ela possa ajustar a sua voz à demanda que ela passou a ter no seu ambiente de trabalho. Então, tudo vai depender do quanto essa alteração está presente nessa pessoa, o tipo de alteração que ela tem. Isso não é a decisão só do fonoaudiólogo, isso o médico do trabalho participa, o otorrino vai participar desse processo para se fazer adaptações e a pessoa continuar, ser produtiva e poder trabalhar. A gente percebe que as empresas estão num processo de inclusão cada vez maior de pessoas diversas, diferentes etnias, diferentes classes sociais. E vocês falaram bastante sobre o quanto a comunicação não violenta ela é uma ferramenta poderosa para o aumento da qualidade de vida no trabalho. Então, como é que acontece quando essas diferenças culturais elas começam a se chocar no ambiente de trabalho? É complicado, assim, eu posso falar do meu setor. Do meu setor, a gente não tem essa dificuldade, assim, da comunicação, sabe? Mas, com certeza, é um dos problemas mais sérios, então, na universidade, como a professora falou. E não é à toa que, quando você vai lá para as dimensões de Mário César Ferreira, nas relações socioprofissionais, é uma das principais dimensões que promovem o mal-estar dentro da universidade. Ou melhor, dentro dos espaços, né, das organizações. Por conta dessa questão da comunicação, dessa hierarquia de chefe para... como se todo mundo não fosse simplesmente servidor, assim, sabe? E aí, tem que trabalhar de forma intersetorial, eu acho, assim, né? Se vai lidar com a população LGBT, por exemplo, trabalhar junto com o núcleo, ações para poder diminuir essa questão da comunicação, como fazer o acolhimento, como lidar. E aí o núcleo também de acessibilidade, o núcleo ERE. Então, assim, é importante essa intersetorialidade entre os setores da universidade para a gente ir sensibilizando mesmo as pessoas de como lidar, né? Assim, mas posso falar do meu setor, a gente nunca teve esse problema da comunicação assim violenta, sabe? Mas eu sei que é um problema sério dentro da instituição. Eu acho que assim, é isso, né? Eu acho que passa por um princípio básico de respeito, de aceitar o outro na sua diferença. Uhum. Então, isso eu acho que é o princípio. As pessoas não são como eu, elas são diferentes. As pessoas são diferentes, etnias diferentes. Orientação sexual diferente, identidade de gênero diferente e ponto. Então, a primeira coisa que a gente tem é a gente tem que sair da nossa caixinha, porque o mundo não é feito de iguais, o mundo é feito de diferentes. Então, quando eu começo a aceitar isso, e aí se eu respeito o outro, eu tenho que entender que o outro pode pensar diferente de mim, que o outro vai ter uma história diferente da minha, vai ter uma base cultural ou familiar que foi diferente, e não existe uma melhor que a outra. Eu acho que esse é um princípio básico, né? Eu já faço desde 2018 um trabalho com a população trans e travesti na universidade, não só alunos que são trans e travestis dentro da universidade, mas é um projeto de extensão. E eu atendo pessoas do Grande Recife e de outros estados também a partir do teleatendimento. E essa população, e nós temos uma população trans e travesti, alunos dentro da universidade, que eu atendo no projeto de extensão, fazendo todo um trabalho de comunicação, de expressão, de voz. E o que eu escuto é a falta de acolhimento, né? de algumas pessoas... na sala de aula, ou de colegas, ou de pessoas. Isso é muito difícil, né? Assim, eu estou ali perto desse grupo, dessas pessoas, e digo para vocês, é muito doloroso para mim quando eu escuto, imagine para eles, né? Porque se me dói quando eu escuto uma fala dizer assim que ocorreu transfobia, sabe, que as pessoas não tratam bem, ou são agressivas, ou não têm acolhimento, E nós estamos cada vez mais convivendo com essa diversidade. Então, as pessoas têm que abrir o coração, olhar para dentro de si e dizer assim, poxa, parar para pensar que aquele outro é igual a ele no sentido de ter os mesmos direitos, de ter também sensibilidade, de ter coração, de ter alma. Então, o mínimo de respeito tem que existir. E é uma coisa que a gente, no projeto, nesse projeto, extensão chama-se A Voz que Empodera, Saúde e Comunicação para Pessoas Trans. A gente não só trabalha a voz e a comunicação dessas pessoas, mas eu trabalho muito nessa afirmação, empoderá-los de que quanto eles são importantes, o quanto são comunicativos, colocar para cima, porque não é fácil. E é fruto dessas coisas que a gente está conversando aqui, né? E que vai adoecer. Vocês veem que houve um aumento ou uma diminuição na promoção à saúde e qualidade de vida dos trabalhadores depois da pandemia? A pandemia mudou muito o cenário de trabalho, né? Muita gente começou a trabalhar de modo híbrido, muitas pessoas começaram a trabalhar de modo remoto. Então, como se deu essa relação de promoção à saúde e qualidade do trabalho pós-pandemia e com essas novas modalidades de trabalho que estão cada vez mais comuns? Eu acho assim, depois da pandemia e também com a questão do adoecimento mental, que é uma coisa que está muito mais evidente hoje em dia, assim, as instituições e organizações estão sendo forçadas a trabalhar essa questão da promoção à saúde e qualidade de vida no trabalho. Esse ano, o governo federal lançou uma Política Nacional de Bem-Estar para as instituições de educação e tal, assim. Não anda a passos tão rápido, mas está começando a andar e ter uma visibilidade maior sobre isso, porque o adoecimento está escancarado, assim. Eu acho que melhorou, porque as instituições foram forçadas a ter esse olhar mais cuidadoso, assim, sabe? Sobre a promoção à saúde, a qualidade de vida no trabalho. E falando da universidade, acho que a universidade avançou muito quando criou uma política, porque na hora que ela cria uma política, ela plantou ali e aí fica de forma contínua, como a professora falou, né? É uma questão do contínuo, independente de gestão que vai entrar, que vai sair, a política está estabelecida, instituída e tem que ser colocada em prática. E aí vão se criando os projetos e as ações. E essas questões de modalidade de teletrabalho, trabalho remoto e tal, isso também já é muito pessoal, assim. A universidade está trazendo isso também agora, nessa possibilidade com o programa de o PGD, mas acho que tem gente que prefere ir para o trabalho todo dia e está trabalhando dentro do trabalho todo dia, porque no trabalho produz melhor, porque no trabalho consegue se concentrar mais. E já tem gente que prefere também uma parte do expediente estar dentro de casa, porque consegue. É aquela questão, né? Do elo, trabalho, vida social. Aí, dentro de casa ela consegue trabalhar, mas dá conta de um filho que precisa de atenção, de um pai, de alguma atividade. E aí existem muitas particularidades. E as instituições precisam ir se adaptando a isso. Eu acho assim, sabe? E a universidade vem se adaptando, assim. É uma coisa que não tem como voltar mais atrás. A pandemia, ela acelerou muito isso, dessas particularidades e do teletrabalho, que é possível ser feito, assim, sabe? Do trabalho remoto, como você citou. Mas acho que já avançou, a universidade em si, pelo menos pela universidade, acho que já avançou bastante. Bom, professora, cortado, tinha caído essa conexão, vou repetir a pergunta. Tinha perguntado como se dá esses processos de promoção à saúde, qualidade de vida no trabalho, nos trabalhos que são híbridos ou nos trabalhos remotos. E se a pandemia ela foi um ponto importante para impulsionar essas novas modalidades de trabalho, a gente sabe que sim, né? Muitos trabalhadores começaram a trabalhar mais em casa. Mas um ponto importante para as empresas começarem a olhar mais para essa questão da promoção à saúde. E o quanto também... se fica difícil mais essa comunicação para o trabalhador trabalhando em casa, já que ele não está em contato direto com o seu chefe ou com seus colegas de trabalho, se algo que o incomoda, fica mais difícil ser comunicado. Isso. Aí você quer que eu responda? Eu já vi a fala da Rafaela, que eu acho que é muito isso aí, né? Eu acho assim, quando a gente teve a pandemia, foi aquele susto, porque a gente foi pego de surpresa. Eu acho que as pessoas... A gente nunca tinha vivido essa experiência de trabalhar em casa. Algumas pessoas, mas muito esporadicamente. Então, assim, eu acho que os primeiros 6 meses, para todo mundo, foi bem difícil. Primeiro, porque a gente tinha o medo da Covid, o medo de morrer. Segundo, porque tudo era muito novo. Usar o online, fazer reunião, teleconsulta. Mas eu acho que teve um ganho aí e uma aprendizagem muito grande. E, graças a Deus, eu acho que o ser humano ele tem uma capacidade capacidade maravilhosa de se adaptar, de poder desenvolver. Então, eu acho que houve um ganho grande também nisso, né? Então, por exemplo, as aulas, a gente consegue hoje fazer uma banca, por exemplo, de mestrado ou de doutorado, convidar uma pessoa que está fora do país. E a gente não fazia isso. Quando fazia banca, tinha que chamar, todo mundo tinha que se reunir, ser presencial. A gente consegue fazer N reuniões com pessoas que estão em lugares diferentes e tem uma efetividade maior. Então, eu acho que tem um lado muito positivo nisso, sabe? De construção, que foi uma forma de trabalho que foi construída. Óbvio que tem essa coisa assim, quando você trabalha em casa, a casa está lá, né? Então, assim, a campainha toca, aí passa o cara que vende o gás, aí faz aquele barulho. Eu me lembro que na época que a gente começou a aula, era um caos isso, né? Mas até isso a gente vai se adaptando. Até, por exemplo, o teleatendimento, ele cresceu muito pós-pandemia, que é uma realidade na área de saúde muito expressiva. Hoje eu faço o atendimento também para as pessoas trans que moram no Rio de Janeiro, em João Pessoa, na Paraíba, no interior de Pernambuco, porque eu faço um dia só online. Pessoas que não podem vir presencialmente para o atendimento, mas que precisam, e a gente tem que acolher. Então, a gente faz o atendimento. Eu tenho pacientes trans que moram em Camaragibe, trabalham o dia inteiro, e no horário do intervalo, ele vai para uma área comum do shopping e eu faço o atendimento dele online. Então, veja, se eu faço isso, N outras pessoas e profissionais da universidade também estão fazendo. Então, acho que assim, tem um lado positivo muito bom. E houve um aprendizado da gente nesse sentido também de dominar a tecnologia, porque é algo novo, e que no início foi mais difícil. Eu confesso para vocês, tem horas que a tecnologia às vezes deixa a gente na mão, mas na maioria das vezes a gente consegue. Veja, a gente está aqui podendo fazer essa conversa, essa entrevista, cada uma num canto diferente, e as pessoas podendo assistir, podendo participar, vai ficar gravada. Isso é muito positivo, né? Eu acho que isso também pode gerar uma certa qualidade de vida. Imagina se a gente tivesse que... Ah, a rádio é lá em Olinda. Eu estou aqui na Federal, você está... Acho que Rafa, não sei se está em casa ou está na Federal. Imagina a gente ter que se deslocar, pegar o trânsito, você ia se estressar muito mais para chegar lá no horário, etc. e tal. Então, sim, eu acho que houveram muitos ganhos que a gente também tem que reconhecer. Eu acho assim, Isabela, quando você dá a possibilidade de... você conseguir fazer um teletrabalho, um trabalho remoto, alguma coisa assim, você tá identificando e aceitando as particularidades dos trabalhadores e dando a ele essa possibilidade. Se ele enxerga que para ele é melhor trabalhar uma parte do seu expediente em casa, é qualidade de vida para ele, pô, porque para ele ele tá tendo esse bem-estar, sabe, de estar trabalhando em casa. Mas se ele não gosta e quer ficar a semana inteira dentro da universidade, ele vai também. Então você vai identificando essas particularidades e necessidades e vai disponibilizando opções. E aí você vai promovendo o bem-estar também, sabe? Sim, chegou outra pergunta aqui da Camila Sá. Ela diz, quanto à lei, o que existe de orientação ou determinação para colaborar na qualidade de vida de trabalhadores no espaço laboral? Bom, a lei que... Não foi nenhuma lei, foi uma portaria que saiu, a Política Nacional, pelo menos para a questão da educação, assim, uma Política Nacional do Bem-Estar que deu orientações para que as instituições de educação produzissem um plano de bem-estar e qualidade de vida no trabalho, sabe? Mas eu também sei que tem coisas muito mais específicas em relação à ergonomia do trabalho e tal, mas essas partes mais específicas, assim, eu não tenho conhecimento. Vocês falaram muito sobre o quão positiva a tecnologia pode ser, mas o quão negativa a tecnologia também pode ser. A gente passa muito tempo na frente do computador e no celular o tempo todo, e como esse aumento de convivência com esses aparelhos também pode ser prejudicial para a nossa saúde. Eu acho que é muito a questão do você tem que colocar limites, assim, sabe? Porque, realmente, hoje em dia a tecnologia, ela invadiu, assim. É computador, é iPad, é tablet, é iPad, é telefone, não sei o quê, e relógio. Tudo virou uma fonte de um recurso tecnológico para a gente, assim, sabe? Mas eu acho que também é muito pessoal do controle, assim, do limite, assim. Tá, eu vou parar uma hora antes de dormir e mexer no meu telefone, porque eu trabalho até as 9 da noite, então eu vou parar ali um pouquinho. Eu vou diminuir o uso da tela, vou me levantar meia horinha durante o trabalho, algumas vezes durante o dia, para dar um, dar uma circulada e tal, mas assim, acho que é muito... Isola muito, sabe, as pessoas, assim. E às vezes eu mesmo me isolo bastante. Eu chego no trabalho, coloco meu fone de ouvido, passo a manhã inteira, não falo com ninguém. Fico ali concentrada, entendeu? E aí acho que é muito a questão de pessoal mesmo, assim, sabe? De saber pôr limites e saber onde parar e sair dosando o uso dessas tecnologias, assim. É, eu acho que isso é um problema grave. Isso é um problema, hoje, muito impactante. A gente tem escutado já diversos estudos, né, tem acompanhado, que falam sobre o impacto da tecnologia na vida das pessoas, na vida das crianças, na vida dos adolescentes, na vida dos adultos e do mundo do trabalho também. Porque a gente não tem mais esse controle. Eu acho que a maioria das pessoas não tem esse controle. Raras são as pessoas que a gente vê que, ah, eu controlo bem, eu acho que está muito descontrolado. Existe um filme que é O Dilema das Redes, né? Eu acho que muita gente já assistiu esse filme. É um filme super interessante, que ele problematiza muito essa ideia de como foi construída toda essa tecnologia, como ela nos envolve e como ela nos deixa dependentes dele. Então, se vocês não assistiram, ou quem estiver assistindo a nossa entrevista aqui, procure esse filme, O Dilema das Redes. É um filme incrível. Eu sempre uso em uma disciplina que eu dou aqui no curso de Fonoaudiologia, que é Desenvolvimento da Comunicação Humana no Ciclo Adulto, e a gente faz um debate interessante onde a gente constata o quanto a gente está à mercê de tanta tecnologia. Então, as pessoas acordam de manhã e vão para o celular e ficam ou no Instagram, ou no TikTok, e o quanto isso consome o nosso tempo e a nossa energia. Isso é fato. No mundo do trabalho, a gente vê as pessoas todas trabalhando e conectadas. Eu moro num prédio e aí você vê as moças que tomam conta das crianças, elas estão com as crianças. Elas descem com as crianças, mas elas não brincam muitas. Estou dizendo todas. Elas estão com o celular dela. Então, a criança está lá. Ela está tomando conta. Não vai acontecer nenhum acidente, não. Quer dizer, a gente espera. Mas não existe a interação, porque ela está conectada. E a gente vê isso demais, a gente vê isso com aluno, com professor, com todo mundo. Então, é um problema que a gente precisa cuidar. Inclusive, tá, assim, quem assistiu um programa fantástico no domingo mostrou pesquisas, Dr. Drauzio Varella falando sobre isso, as crianças submetidas a essa tela muito cedo e elas só se conectam com a tela, o quanto interfere o desenvolvimento da linguagem, Na comunicação interativa. Às vezes as pessoas dentro de casa se falam pelos aplicativos, porque um está no quarto, outro está na sala, né? Então, assim, os almoços, a gente às vezes olha assim, vai num restaurante, você vê 70% das pessoas no restaurante, cada um no seu celular. Você vai para uma festa, se conversa um pouquinho, daqui a pouco todo mundo está no seu celular. Então, isso está muito forte. Então, acho que isso é um problema que tem um impacto na saúde geral das pessoas, em tudo, porque eu acho que é extremamente danoso. E é muito difícil reverter, né? Eu acho que o caminho é trazer isso para a discussão, o caminho é as crianças e jovens e adolescentes, realmente, que eles não têm esse controle, ser controlado, ter tempo. Criança não pode, adolescente ter horário, para ver se a gente cria uma geração menos dependente, porque adultos, que eu vejo, extremamente dependente. Então, também, essa importante também que haja essa conscientização por parte das pessoas, dos adultos, dos trabalhadores, com as suas próprias saúdes, né? A gente está encaminhando para o final do programa e, antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada uma de vocês fazer uma fala final. Comece com a biomédica sanitarista e coordenadora da Coordenação de Qualidade de Vida da UFPE, Rafaela Cavalcante. Bom, Isabela, eu só queria agradecer o convite, assim, eu achei que foi um canal, um espaço importante, já que a gente falou aqui da questão da comunicação, da gente mostrar o que a universidade vem fazendo sobre isso, assim, em relação a institucionalizar uma política de promoção à saúde e qualidade de vida no trabalho, de que projetos acontecem, que as pessoas, muitos servidores e as pessoas ainda não conhecem e tal, e deixar para as pessoas procurarem as informações no site do Fluir com a Vida, chama Fluir com a Vida UFPS, colocar no Google Fluir com a Vida UFPS, aparece lá o site, aí no site tem mais informações, no site tem as informações específicas dos projetos, no site tem os documentos que nortearam a política, a portaria do programa, a política nacional de bem-estar. e também contato para entrar em contato com a gente. Dizer que a coordenação está aberta aos servidores, assim, à universidade, para receber demandas e tentar ver o que, é que a gente pode fazer junto para fazer ações de promoção à saúde e qualidade de vida dentro do trabalho também. Assim, não é uma coisa que sempre vai parte nossa, a gente está aberta para essa comunicação. E agradecer o canal, né, para a gente poder falar sobre isso. E a professora Ana também, que super topou, e eu acho ela maravilhosa. Obrigada, Rafaela. Nós agradecemos, nós é que agradecemos a sua participação. Agora passo a palavra para a especialista em voz e docente associada do Departamento de Fonoaudiologia da UFPE, Ana Nery Araújo. Bom, eu queria agradecer demais a Isabela, representando aí a Rádio Paulo Freire, aos professores que coordenam essa rádio e essa proposta. Acho que o tema foi riquíssimo. Queria agradecer a Rafaela Cavalcante, que é uma pessoa, assim, que é uma referência aqui nesse trabalho, da qualidade de vida do trabalho, que é super dedicada e tem uma fala e uma consistência teórica, que eu fico muito feliz de poder ter feito essa parceria com ela, né? Estamos aí em outros projetos da Comissão de Ergonomia e vamos ver o que é que a gente pode avançar. E é isso, acho que esses temas são super importantes. Eu já sugeri aí que a rádio pode fazer o tema da comunicação não violenta, acho que seria um tema bem legal. Também me coloco à disposição para fazer alguma coisa que possa falar sobre o trabalho com trans, né? Esse cuidado, a comunicação das pessoas trans, eu acho que também seria um tema importante, bem legal para a gente trazer para cá. Eu já me coloco à disposição. Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Lembramos que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema de hoje, encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, Isabela Cavalcante e Tauan Batista, sob orientação da professora Paula Reis. Coordenação de transmissão e stream, Igor Cabral. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.